Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. E hoje voltamos a mais uma playlist, faz tempo que a gente não grava dela. Hoje iremos falar das openings de animes em inglês. Ou seja, a gente vai tacar um monte de openings de animes, daquelas músicas que são originadas em inglês, não são adaptadas para o mercado americano. Uhum. Então são aquelas músicas de bandas americanas, inglesas que foram licenciadas, ou aquele japonês que tenta fazer aquele inglês sem vergonha, né? Aquele English da hora, né? É maneiro pra caramba. Ai, ai, a gente se diverte. Pois é, hoje falaremos da parte 2 dessa playlist. E a música que abriu essa playlist e está tocando aí de fundo é a opening do Gunslinger Girls, né? A música The Light Before We Land, do Delgados. Esse anime é muito bonitinho. Pois é, bonitinho assim. Ele é meio controverso também, mas ele é bonitinho. Controverso é a natureza humana, né? Então... Pois é, porque assim, o que que se trata o Gunslinger Girls? A história é mais ou menos assim. Tem uma agência de bem-estar social na Itália que ajuda na reabilitação de pessoas com grandes machucados físicos. Só que, na verdade, é tudo balela. É uma agência de fachada. Na verdade, é uma organização militar de combate ao terrorismo que usa pequenas garotinhas que tiveram experiências traumáticas de quase morte e inseriram implantes cibernéticos nelas para que aumentem a sua resistência física, resistência à dor, aumentem os reflexos e, além disso, fizeram lavagem cerebral nelas, assim, condicionando elas a serem máquinas assassinas. E aí... elas estão sempre com umas armas grandonas atirando, matando todo mundo. É maravilha. É uma gracinha, né, gente? Pois coisa é. Pra ver com a família, né? Foi no almoço de família com a sua avó assistindo, ó, 10 de 10. Aí elas estão sempre junto com um parceiro adulto pra treiná-las, controlá-las. Esse anime já tem 2 temporadas. E aí a gente vê muito essas garotinhas com seus parceiros em algumas missões. Tem uma que é a mais protagonista de todas. E aí vem alguns dilemas que vão sendo encarados, né? Tipo, as garotinhas ainda têm alguma ligação com elas. São garotinhas mesmo. Queriam viver como garotinhas, mas ainda tem que continuar sendo máquinas assassinas do governo. Mas a música é muito bonita. Isso é legal pra caramba. Isso é verdade. É. Isso é um fato. Então, ó, The Light Before Land, continue escutando aí, mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, Adri? A primeira é de um anime que também é controverso, mas por outros motivos, de uma banda que já apareceu em outra playlist daqui. A música é Tonight, Tonight, Tonight, do Beat Crusaders, e o seu English que a gente ama do fundo do coração. Oh, yeah. Assim, eu não vou entrar nos méritos se Bleach é bom, se Bleach é ruim, se terminou do jeito certo ou errado, também whatever. Não importa. O que a gente tem que falar é... a trilha sonora de Bleach é muito boa. E essa música, ela é, assim... é o tipo de música que eu coloco na lista de músicas boas pra fazer faxina. Porque ela é muito animada, ela te coloca pra dançar, ela te coloca pra se mexer e... o Beat Crusaders tem bastante música, assim. Eles têm umas músicas bem divertidas. E quanto a Bleach, deixa pra lá, né, gente? Não faço perguntas difíceis que a gente não diz mentiras. Então, deixa quieto, né? Mas a qualidade da trilha sonora é inegável. Tanto as aberturas quanto os encerramentos. E calhou de eles terem essa música que a gente tá incluindo aqui também. Então, com vocês. Tonight, Tonight, Tonight, do Beat Crusaders, trilha sonora de Bleach, escutem aí. Yeah. O próximo anime é um anime que eu gosto bastante, de tiroteio, morte, pancada, areia, personagens fortes, olha que legal. Seja uma gracinha, né, cara? Também. Eu gosto dessas coisas, vamos lá. O anime é o Black Lagoon, e a música dele, o Head Fraction da Mel. E o que é o Black Lagoon? Ele mostra as ações de um grupo de piratas mercenários, a Companhia Lagoon, que age no Sudeste Asiático, executando atividades ilícitas, desde roubo, sequestro, tráfico, alguma coisa de segurança também, né, etc. Aí nesse grupo tem quatro pessoas. Tem o líder, que é o Dutch, é um negão. Tem um mecânico especialista em computação, que é o Benny. E tem os dois protagonistas da história. Um é o Rock, que ele começa a história como um japonês assalariado. Ele é pego de refém nessa história. E depois ele decide se juntar ao bando. E aí ele é um cara mais da diplomacia, da negociação, é tradutor, etc. E tem a Rave, que essa é a mais comentada. É a assassina do grupo. É uma garota. Possui uma ótima pontaria. Muito ágil. É um pouco sádica também, cara. Ela é um dos personagens mais letais dele. Esse anime é muito legal, então, ver essa personagem e esse cara, os dois brigando, ela querendo matar todo mundo, quase matou o cara também. É cheio de pancadaria, já falei, cheio de tiroteio. E essa música, ela é uma pegada meio, eu não sei falar, meio eletrônica e tal. O estilo que a Mel bota nessa música, ela tem um estilo bem agitado, é legal pra caramba. Ela já fez de outros animes também, essa cantora, mesma pegada. Eu acho que vale a pena ser visto. Black Lagoon teve duas temporadas, mais uma sequência de ovas, então acho que vale a pena ser visto pra quem gosta desse estilo, né? Que eu falei, mais dark, mais sangrento, uma personagem forte pra caramba, vale ser visto, na minha opinião. Bom, então, Red Fraction, da Mel, opening do Black Lagoon, escutem aí. So próxima música é de um anime do qual a gente já falou aqui em podcast, que é Falling Down, do Oasis, da trilha sonora de Higashi no Eden. Já tive nesse podcast, vocês vão ver todos os meus sentimentos reais em relação ao Oasis, não vamos trazer eles pra cá. Mas é um anime muito bom. Primeiro que a animação dele é muito legal, a história dele, que envolve Nits, e envolve pessoas desaparecendo, envolve ataques terroristas, e que dá uma grana ferrada pra um monte de gente pra eles mudarem o mundo. É um anime muito cheio de mistérios e histórias que se conectam. E a música é uma música que me surpreendeu muito. Então, assim, ela tem uma letra bem melancólica, até em, se você for comparar com o anime. É uma música que eu gosto muito. E eu acho que mesmo ela parecendo ser triste demais pra anime, se você olhar por um lado, eu acho que ela combina perfeitamente. Principalmente a letra dela. Fica até a sugestão, gente. Leiam as traduções das músicas e tudo mais, que elas não fizeram músicas em inglês de graça, né? Também não vou falar muito do Higashi no Eden. Escutem o cast sobre isso. Ele é antiguinho, mas ficou legal pra caramba. Então ouçam, por favor. Então com vocês, Falling Down, The Oasis, trilha sonora de Higashi no Eden. Escutem aí. Love my mind. próxima música é de um anime que eu acho mais ou menos. Eu não curto tanto, não. Mas a música é muito legal pra caramba. A música é o Guilty Pleasure, da Becca. Que ela canta pra caramba, a Becca. Já o anime é o Ultraviolet Code 044. Acho que a maior galera não conhece esse anime. Não é tão difundido, eu acho, na minha opinião. É, eu nunca... Assim, eu tô conhecendo esse anime agora. Pois é. Ele é baseado em um filme futurista de ficção científica, que tinha Mila Jovovich, pra ter uma ideia. Só que aquele filme de qualidade baixa, né? E ela fazia uma personagem chamada Ultraviolet, né? Ultravioleta. Eu lembro desse filme, agora que eu tô pensando. Ultravioleta. Eu lembro. Ah, o filme eu assisti. Então, aí fizeram uma sequência, meia sequência, que é o anime, esse aqui, Ultraviolet Code 044, que fala assim, o anime, ó. Na verdade, o filme já dizia assim, que existe um vírus chamado hemofágia, né? Uma doença fictícia que faz as pessoas terem uma espécie de sintomas de vampiro. Aumenta a força física, habilidade de cura, sede por sangue, etc. Aí o anime, a gente vai ver a protagonista, a 044, ela é uma soldado clone, provavelmente da Ultravioleta. E ela foi criada usando esse vírus manipulado para combater algumas dessas pessoas que estão infectadas por esse vírus. Algumas dessas pessoas também, elas estão unidas, tentando derrubar o governo, de uma certa forma, ou o governo não se simpatiza com esse grupo de pessoas. E ela tá aí para tentar matar essas pessoas. Aí um dia, só que ela decide se rebelar também com esse governo, e ela esconder sua identidade, viver uma vida comum. Só que aí, num dia depois, ela é perseguida então por esse grupo, pelo governo, pelo aquele grupo de pessoas, e ela decide ir até o governo central derrubar, porque ela não gosta do governo. Então ela tem essa ideia, né, de um futuro distópico, e vai tentar combater todo esse sistema aí que o pessoal não gosta, oprime as pessoas. Então é baseado nisso mesmo, futuro de ficção científica. É um anime que eu acho mais ou menos, não ligo muito não. Ele é meio dark, né, de alguns pontos, mas esta música, a Becca, ela canta muito, e ela cantou essa música aqui, a Guilty Pleasure, cara, que pelo título já tá pra imaginar um pouquinho do tema, né, mostrando como ela tem sentimentos de dor, mas é uma alegria, é uma tristeza na vida dela, mas ainda continua seguindo e tal. Aquele estilo de voz dela que ela põe, aquele, a melodia também. É uma música muito legal, tem que ser escutada. Já o anime, ok, você não precisa ver não, na minha opinião. Assim, Oxygen, eu queria te fazer uma pergunta, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Só eu fico ofendida quando um anime muito ruim tem uma música muito boa? Que eu acho que, tipo, aquela música era boa demais pra aquele anime, merda. Ah, eu conheço vários animes assim. Nossa, eu fico até triste quando isso acontece. Dá vontade de até montar uma playlist assim, cara. Vamos fazer. Olha, aguardem. Faremos isso. Tá bom, então. Mas enfim, Guilty Pleasure, da Becca. Opening da Ultraviolet Code 044. Escutem aí. Look me up and down. You would be forgiven if I had a taste. You see everything you're missing now. Oh, I hate to see this moment go to waste. I don't really care if you're not. Your eyes, we could be done in record time. No, it's not a word you'll say. I know you won't resist the secret kiss of mine. I don't really care if you're not single. We could use each other just a little. Everything will change in just a minute, but there's no. próxima música é de um anime baseado num jogo que saiu pra PSP e mais recentemente pra PS Vita e Steam, que também é uma coisa super fofinha, super feliz, super family friendly, que é Never Say Never do TKD ZZB, whatever, não sei como fala essa merda, de Danganronpa. Isso, aquele anime dos adolescentes trancados numa escola matando uns aos outros. É uma gracinha mesmo, com sangue cor de rosa e tudo mais. Com urso preto e branco. Ah, é. Nossa, gente, aquele urso é o demônio na Terra. Mascote filho da puta. Olha, esse aí, se fosse fazer uma competição entre o Monokuma e o Kyubi pra ver quem que é o maior filho da puta, eu acho que ia dar um briga de cachorro grande, mas tudo bem. A música, ela tem uma pegada mais pro rap. Quem conhece a trilha sonora de Persona 4, as aberturas, os encerramentos, tanto dos animes quanto do jogo, vão reconhecer um pouquinho. Não é a mesma banda, mas a pegada é parecida. E assim, é uma música muito legal, a parte de rap dela, que um monte de gente tende a não gostar, é a parte que eu gosto mais. E o anime tem os seus probleminhas de ritmo, por ser baseado em jogo, a gente sabe que não é muito fácil acertar, mas pra quem gosta disso, pra quem gosta de investigação, pra quem não se importa com sangue ser cor de rosa, que isso eu realmente não entendi até agora. Pra aliviar um pouco que... o excesso de violência, que é muito violento. Transformaram um cara em manteiga. Não tem como atenuar isso. Mesmo o sangue poderia ter glitter e não ia dar pra atenuar isso assim. Mas deixa quieto. Quem tiver interesse pode procurar o anime, apesar de eu ser sempre do time que defende. Jogue o jogo primeiro. Você vai conhecer a história mais plenamente jogando o jogo. Mas se jogar não é muito seu rolê, ou se você achar o preço da Steam ou pro PS Vita muito caro, que eu vou concordar com você que é, fica o anime também, vale o seu download. Então, com vocês, Never Say Never, do TKD ZZB, da trilha sonora de Danganronpa. Escutem aí! Reality slips, far away. Fiction comes alive, we start the play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one. It's all meaningless, we've already begun. Yup, we are all one in the same. Never ever since we played the same game. So I listen to the world, the right from wrong. Stay focused so I can stay strong. If you ever wonder why I'm trapped inside, it's probably just because I told a pack of lies. Maybe a dream, maybe it was pride. Maybe for myself I often wonder why. Until our very last breath, we're running after life, trying to beat death. Walking in line between hope and fear, running from the truth, but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know the side you're on. Doesn't really matter if it's on the same coin. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. There's the door, is the key. A próxima música é de outro anime que eu também acho mais ou menos. Qualidade da animação, ela é fraquinha. Mas a música é boa, até porque é a música do Duran Duran. Olha aí que legal. Nossa, Duran Duran, adoro. O anime que iremos falar é do Speedgrapher. Adriel, aposto que você nem sabia que o Duran Duran tem uma música de opening de anime. Eu, assim, eu ouvi isso e pensei, caramba, o que tá acontecendo? Agora, olha como é o anime. Então, o Speedgrapher, ele fala assim, que ele tem um protagonista, ele é um fotógrafo jornalista. Ele já foi um fotógrafo de guerra e já viu várias mortes de perto, e isso acaba gerando uma espécie de trauma e fascínio nele. Aí, nos dias atuais, já que ele é um jornalista, durante uma investigação, ele invadiu um misterioso clube secreto, fetichista, no qual a alta sociedade lá se reunia. E lá eles faziam um monte de coisas bizarras, como um clube secreto da alta sociedade. Tráfico de influência, rituais macabros, orgias, etc. Mais um pra assistir com a avó, né? Então, e lá nesse clube, ele descobriu, assim, que lá tem um estranho culto. No que acontecia é o seguinte, lá tinha uma garota, e o pessoal chamava ela de deusa. Ela tinha um estranho dom, né, de tornar realidade o desejo mais sádico ou a maior obsessão que cada pessoa possuía. E ela só concebia tornar realidade uma vez por noite. E as pessoas escolhidas. O fotógrafo, ele acabou sendo descoberto, ele ia ser morto lá dentro, só que ele é salvo pela garota. O que que a garota faz? Ela habilita uma habilidade nesse cara. E qual a habilidade que esse cara adquire é que qualquer coisa que ele tire foto com a sua câmera, essa coisa explode ou morre. Se for um objeto, o objeto explode. Se for uma pessoa, a pessoa morre. E parece até interessante, só que esse anime acaba se tornando uma animação de perseguição de gato e rato, no qual vem todo mundo que tem habilidade secreta sendo um inimigo e ele tem que derrotar esse inimigo. Assim por diante, toda hora, né? Então é essa açãozinha que tá rolando com uma qualidade de animação muito ruinzinha, na minha opinião. Então assim, nesse episódio, quem é esse inimigo? No próximo episódio, quem é o próximo inimigo? Como é que eles vão se safar dessa, etc, né? Por aí. Podiam caprichar um pouquinho mais na animação, gastar mais dinheiro, investir mais, ficaria mais interessante. Essa animação mata tudo. O que eu acho interessante é como a sociedade é retratada nessa animação. Isso é um ponto interessante. De resto, o que vale mesmo a pena é a música de abertura. Duran Duran, a música Girls on Film. E agora dá pra entender por que usaram essa música, Girls on Film. O cara é um fotógrafo, né? A habilidade dele de fotógrafo que mata qualquer coisa. Então, mas é curioso, né? Pelo menos ver essa banda conhecida aí, olha só, é maneiro com a música de um anime, né? Então, se quiser curiosidade, vejam o Speedgrapher, senão só fica mesmo na abertura mesmo, que eu acho que é mais interessante. Pois é, então, Girls on Film, do Duran Duran, opening do Speedgrapher, escutem aí. Turning as the lights flashing out, it's so bright. é de uma banda que nós já falamos aqui, mas de um outro anime. Hit in the USA, novamente do Beat Crusaders, trilha sonora de Back Mongolian Chop Squad. Também é um anime que a gente já fez um cast, por sinal, um cast que ficou muito bacana, esse eu acho que realmente vale a pena escutar. Quem não conhece essa obra, que ela é um pouquinho mais antiga, o anime adaptou muito pouco do mangá, mas o nome, a música, ela resume o espírito do anime, que eu nasci pra ser um sucesso na América, ou no Japão, ou sei lá onde, que é basicamente a ideia. É um anime que fala sobre um carinha loser que se descobre na música e ele todos os altos e baixos da vida dele enquanto ele se torna um grande músico, um guitarrista, um cantor, um compositor da sua maneira. É um anime que, apesar da animação dele eu achar que foi meio preguiçosa demais, a animação ficou meio bosta, mas é um anime que vale a pena porque a trilha sonora dele, como, assim, o mínimo, né, um anime de música, a trilha sonora tem que ser muito boa e o Beck entrega isso. A trilha sonora do anime é fantástica. E essa música, gente, também é... As músicas do Beat Crusaders são realmente muito pra cima e essa é muito pra cima. A abertura, o vídeo da abertura é muito divertido, parece aqueles clipes bem anos 90 que a gente assistia na MTV e achava o máximo, sabe? E é um anime que vale muito a pena, um dos animes que eu mais tenho carinho, de verdade. Essa música também é uma das minhas openings favoritas ever, por tudo que ela representa. Mas a gente falou um pouquinho mais disso no cast de Back, que eu peço que vocês escutem também. Uhum. E se vocês não interessarem muito, essa música pra lavar a cozinha é uma beleza. Música de faxina também. Nossa, que beleza. Então com vocês, Hit in the USA do Beat Crusaders, trilha sonora de Back, escutem aí. Dream before, and then I knock the door into the world of perfect faith. You're gonna say you're mine, I'm gonna get the chance. I thought a chance is far from me. I was made to eat in America. Próximo anime é um anime, na minha opinião, tranquilo, de uma música muito mais tranquila ainda. Vamos falar do Mushishi. E o Mushishi, pra quem não conhece, até porque ele não é mainstream, ele é muito nicho mesmo. O que que eu falo do Mushishi? Ele mostra um Japão num período imaginário, assim, entre a era Edo, a era Meiji, e lá são apresentadas criaturas misteriosas que são chamadas de Mushi. Mas que, na verdade, a gente não dá pra dizer se são seres vivos ou não. Sei lá, parecem pequenos fungos. fungos, alguma entidade, pequenas coisas luminosas voando, sei lá. E esses mushis, eles têm algumas habilidades, alteram a percepção, alteram alguma coisa na natureza, provocam o estado mental de alguns humanos, e só algumas pessoas com habilidades conseguem ver esses mushis. E isso gera muita curiosidade também. E por causa disso, os mushis, pessoal que não gosta, se irrita com eles. E aí se a gente vê a história, né, de um cara chamado Ginko. Ele é o protagonista da história, ele é um pesquisador desses mushis e está sempre viajando de vila em vila, estudando essas criaturas e tentando ajudar as pessoas que sofrem com esses bichos. Então a gente vê, cada episódio ele está em um canto, apareceu algum fenômeno que está acontecendo, ele vai descobrir o que está acontecendo, qual é a criatura exatamente que está influenciando esse ambiente, essa pessoa, e ele vai tacando muitas historinhas. É um anime muito leve, bem tranquilo, assim, um ambiente bucólico, é uma música tão relaxante, tão tranquila, vale a pena ser visto, mas como eu falei, ele não é mainstream, então só se você tiver muito interesse mesmo para continuar vendo o Mushishi, porque todos os episódios têm a mesma pegada, esse estilo que pra minha opinião é um pouco mais tranquilo, relaxante e com muitas lições também. Vale a pena ser visto, é bom, teve uma segunda temporada até que recente, depois de muitos anos, então fique aí com The Sour Fit Song da Likera, opening do Mushishi, escutem aí. Nossa playlist é No One, da Koi, da trilha sonora de um anime que eu acho uma fofura imensa, que é Shinigami no Ballad. Eu não tava, assim, não fui nem eu que pus ele nessa lista, mas esse anime é muito fofo, é um que eu gosto muito. É Shinigami que chora quando vai levar alguém. Sim, é um anime bem curtinho, de 6 episódios só, que foi baseado numa série de light novels, e ele mostra historinhas de uma Shinigami, de uma deusa da morte, a Momo, e o seu companheiro Daniel, que é um gato alado e falante, e mostra como ela se relaciona ajudando os humanos. Ela é uma deusa da morte, né? Ela leva as pessoas pro outro mundo e mostra realmente essa... como ela lida com essas coisas, como ela ajuda, por assim dizer, as pessoas a ir pro outro lado e tudo mais. É um anime muito, muito, muito bonitinho. Eu queria ler as novels, mas não é tão fácil assim achar. Mas é muito fofo. E a música, ela tem essa mesma pegada. É uma musiquinha também bem, bem tranquilinha. Pra quem tá procurando uma coisa que seja bonitinha, meio triste, não é um anime feliz, obviamente, porque, né, o nome já disse que é um, pô, a balada da deusa da morte, não é feliz essa porra. Mas tudo bem, quem quer uma coisa mais curtinha, mais levinha, mais calorzinho no coração pra assistir, esse pode ser uma boa pegada. E a música também é uma gracinha, a abertura, o vídeo. O Daniel, eu queria um gatinho com asinha de morcego, que nem ele. Eu tenho um fraco por bichinhos bonitinhos, como vocês já devem ter percebido depois de muitos podcasts. Mas enfim, é um anime que vale a pena ser assistido e ele é muito rápido. Se você quiser uma coisa pra ver num final de semana, assim, pra ver do começo ao fim, e ele não é muito linear também. Então, assim, é uma experiência bem legal. É um anime bem de boa pra assistir mesmo. Pra quem não tem muito tempo e tá querendo pegar uma coisa bonitinha pra ver, Shinigami no Ballad é uma boa opção. Pois é, então galera, vamos terminar essa playlist aqui, né? Se você tiver mais algum anime que você conhece, que você quer que a gente comente, comenta, manda e-mail, siga a gente também no Facebook, siga a gente no Twitter, tá bom, galera? Então vamos terminar essa playlist, opening parte 2 de animes cantados em inglês. Dá pra fazer uma parte 3 também, vamos ver, né, se um dia sai. Por enquanto fica assim mesmo. Deixa pra lá, né? Pois é, mas então é isso, galera. Muito obrigado. E fique aí, então, com a Noan da Koi, tá bom, galera? Tchau, tchau, gente. Beijos. Até mais. Falou e escutem aí.